Olá. A aliança de Deus com Israel é uma aliança bem específica, como a gente aprende nas Escrituras, e estamos tendo a oportunidade de observar um pouco mais aqui no livro de Josué, onde isso fica bem evidente, né? Os aspectos dessa aliança, como é que ela se cumpriu ali na conquista da terra. A conquista do território, como é que isso se deu. Mas é muito importante a gente ver como em alguns trechos, em algumas passagens, fica mais evidente a maneira específica como Deus trabalhou e trabalha com o povo de Israel, com a nação de Israel. E, claro, a gente precisa sempre fazer as pontes, fazer as ligações. E agora, no finalzinho do capítulo 11, o livro nos oferece uma espécie de resumo dessa fase da campanha que a gente. Não é bem uma fase, né? Mas essa porção da campanha que se refere a todo o oeste do Rio Jordão. Então imagina o Rio Jordão correndo de norte a sul, né? Começando ali no Mar da Galileia, terminando ali no Mar Morto. É uma linha praticamente reta, né? Não é retinho, lógico que a gente vai ver ali as suas curvas, mas se você olhar no mapa, você vai ver que ele percorre de norte a sul. E nós temos aí um avanço do lado oeste, né? O do lado ocidental. Quando a gente olha do mapa, é o lado esquerdo. Então nós vimos a campanha ali no centro, a campanha ao sul, a campanha ao norte. E agora a narrativa vai nos apresentar aqui uma conclusão, né? Uma espécie de relatório de todas essas campanhas nessa parte do território. Uma vez que o outro lado do Jordão, ele tem algumas características diferentes. Que a gente vai ver depois. Mas com isso a gente pode ver como a aliança entre Deus e Israel, ela tem alguns fatores que são realmente imperativos, ou seja, eles têm que estar presentes, são obrigatórios ali, são muito específicos, e é aí que a gente tem que tomar muito mais cuidado ainda ao trazer para nós, ao aplicar para nós. Isso fica bastante evidente no finalzinho deste capítulo. Então, nós continuando aqui do versículo 16 do capítulo 11, nós temos o seguinte: assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gózen, Cefelá, Arabá, os montes de Israel e suas planícies, desde o Monte Halak, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do Monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. José guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Com exceção dos heveus, que viviam em Gibeon, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Pois foi o próprio Senhor que endureceu seus corações para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebrom, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gate e em Asdode é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Então, o que a gente vê aqui, em primeiro lugar, é a conquista do território. É um imperativo. O território precisava ser conquistado. E aqui, normalmente o pessoal entende que levou aí cerca de 7 anos para que houvesse essa conquista do território, essa porção consideravelmente extensa de terra, levando-se em conta que Israel não é um país, não é um território tão grande, né? Não é uma porção de terra tão grande comparado com outras nações que a gente tem aí no mundo, né? O Brasil, por exemplo, é uma imensidão, né? É incomparavelmente maior aí, mas você tem uma extensão grande, e ele dá aqui uma ideia do que é isso. Ele menciona aqui a Serra Central, então não se assuste com os nomes, isso pode tirar um pouquinho o seu foco aí e você pensar que, puxa, eu não entendo nada disso aqui, não entendo nada de geografia, não entendo nada desses nomes. É bom, às vezes, para quem consegue e tem um pouquinho de familiaridade com mapas. Eu dei um aí, mas tem muito, eu forneci um, né, há um tempinho atrás aí, junto com a mensagem, mas tem outros, às vezes nas Bíblias mesmo, que são Bíblias com comentários, Bíblias mais completas, você tem alguns mapas, você tem isso nas enciclopédias. Hoje em dia na internet também você encontra material muito, muito bom, muito variado. É só pesquisar um pouquinho. Mas aqui vai uma ideia geral do que essa narrativa traz em termos de território. Eles falam aqui da Serra Central. Serra Central, lembre-se que é aquela espinha à esquerda, olhando no mapa, né, do Rio Jordão, depois que você sobe ali de Jericó, por onde eles entraram, né, você tem uma cadeia central ali, onde fica Ai, Jerusalém, Hebrom, Gibeon, Siló. Você tem essas cidades que, ou mais para cima, um pouquinho mais na encosta, mas todos estão ali no que ele chama de Serra Central. O Neguebe, para você ter uma ideia, ele já fica lá para o sul. É uma região desértica, já indo ali, chegando nas proximidades do Egito, fazendo também fronteira ali com Moabe, a leste, né? E uma parte ali já se aproximando da terra dos filisteus, isso a oeste. Então você tem o central, você tem esse deserto do Neguebe bem ao sul, no sentido do Egito. Você tem Gósen, que é mencionado aqui, no sudoeste da Serra Central, né? Então imagina a Serra Central, imagina indo para o sul, ao mesmo tempo pro oeste, né? Fica ali numa das suas encostas, para dar a ideia de que também o território um pouquinho abaixo foi dominado ali, foi controlado, vamos dizer, né? Depois você tem o território chamado como Arabá, que fica entre o centro e o norte do território. Aliás, tem antes aqui mencionado a Cefelá, desculpa, né? Entre a Serra Central, o Neguebe, que está lá ao sul, e a planície do Mediterrâneo, ali, a planície costeira, lá para o lado dos filisteus, né? Então você tem essa Cefelá, esse território intermediário, que também foi controlado ali por eles. E aí sim vem Arabá, que fica entre o centro e o norte do território, né? Onde depois você veio até ali a Samaria, né? Para você ter uma noção. E finalmente, ele traz uma ideia mais abrangente aqui, ou seja, desde o Monte Alac, que fica ao sul do Mar Morto, até Baal-Gad, que é o limite norte. Lá em cima, já onde estão ali os fenícios, que viria a se tornar o Líbano depois, né? E o território dos hititas, que depois veio a ser território dos assírios, né? Você tem Damasco ali, não chegou até lá, mas para você ter ideia, um pouquinho abaixo, né? Subindo ali do Monte Hermon para cima da Galiléia. O que ele está dando a ideia aqui é de uma extensão daquilo que era o território da Terra Prometida, eles ocuparam uma grande parte, né? Apesar do texto falar de todo aqui, a totalidade daquilo que foi prometido lá para Abraão compreende algo mais do que isso, tá? Mas esta ocupação, que a gente não vai chamar de ocupação aqui, mas esse controle territorial, porque a princípio são esses exércitos que estão indo ali guerreando e controlando, né? Ela foi efetiva, né? Foi extensa e foi efetiva. Anulou os domínios que existiam, anulou os governantes, os exércitos, a capacidade de defesa. O controle passou a ser exercido por eles, ainda que não tenha havido uma ocupação plena aqui. Lembre-se que ainda não a divisão das tribos que foi acertada lá desde o tempo de Moisés, essa divisão ainda não foi formalizada, as tribos ainda não foram para os seus ocupar os seus territórios ali. Então você tem uma prevalência aqui, né? Você tem um controle territorial, mas a gente não pode chamar ainda de uma ocupação, né, no sentido pleno. E evidentemente que você tem faixas territoriais ali, que você não tem uma cidade, você não tem um governante, você não tem uma capacidade de defesa, mas aqui ou ali você tem povoados que ficaram lá perdidos com habitantes locais, que claro que isso vai ser um encargo das tribos depois. As tribos é que vão se encarregar de preencher o território e de dar conta, né, o que fazer com essas populações. A ordem era bem clara nesse sentido, né, que é inclusive o próximo ponto, trata disso. O fato aqui é que a aliança de Deus com Israel, ela só faz sentido se a terra está envolvida. Se você não tem território, se você não tem uma terra física delimitada, que dê para você ver no mapa, é uma terra real, ela não é fictícia. Ela não pode se confundir com uma terra, com um lugar celestial, né? Não pode ser confundida com como uma seita aí até defende, né, que Jesus ele viveu ali pelo território dos Estados Unidos, né? Que isso foi revelado lá para um determinado tido como profeta, né? Enfim, essas loucuras que a gente vê por aí, o fato é que não pode ser assim. A Escritura define um território, a Escritura trata de uma aliança que Deus fez em relação a isso. Esse território ele tem que estar ali presente. E aí você vê Josué então cumprindo isso. Então, voltando a lembrar, a igreja jamais recebeu qualquer promessa nesse sentido. Esse é um grande diferencial que a gente tem sempre na escritura e precisa ser respeitado, porque senão traz confusão. A igreja não recebeu promessa de terra, a igreja não recebeu um território sequer, né? E não adianta o pessoal aí ficar dizendo: ah, a cidade tal é de Jesus, eu que estou dizendo, eu que estou decretando. Isso é uma grande bobagem, isso é uma apropriação indevida de promessas que foram feitas para Israel. Não existe uma adaptação que a gente possa fazer nesse sentido. A igreja é a igreja. A igreja não tem um território. A igreja é composta de povos diferentes, de nações diferentes. Ela não possui territórios, ela está presente nos territórios. É algo bem diferente e isso precisa ser bem, sempre bem lembrado, para que a gente tenha uma vida cristã adequada, a gente consiga entender como as coisas se aplicam a nós nas Escrituras. Mas fica aqui o registro de que ali, naquele momento, houve uma conquista no sentido de controle do território, muito bem sucedida. Além disso, outro fator que a gente vê aqui que não pode ficar de fora dessa aliança, tem que fazer parte, é o extermínio da população. Isso era uma ordem clara de Deus, isso não podia ficar de fora. E nós também não podemos deixar de entender sempre o pano de fundo espiritual que existe nos acontecimentos. É muito difícil para o incrédulo, para as pessoas que não têm, não entendem, não creem nas escrituras, não creem no Deus verdadeiro, elas associarem os fatos, os acontecimentos, àquilo que realmente está acontecendo por trás. Eventualmente, as pessoas mistificam as coisas, atribuem aí à astrologia, atribuem a entidades espirituais, a forças cósmicas, a deuses e etc. Mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Estou falando aqui de um plano de fundo espiritual que tem a ver com coisas reais, com fatos reais, tão reais quanto aqueles que a gente vê com os nossos olhos. O que a Bíblia nos mostra, quando a Bíblia revela esse pano de fundo espiritual, ela está mostrando algo que é tão real quanto aquilo que nós vemos, só que nós não vemos e nós não saberíamos se a Escritura não os mostrasse. E assim é com alguns detalhes que a gente vê em relação ao extermínio da população. O texto nos diz que houve um extermínio completo aqui. De versículo 19 diz que, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor que endureceu seus corações para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, aqui a única exceção são os gibeonitas, como a gente já viu lá atrás, que fizeram aquele acordo com Josué. Mas a gente tem que entender o que estava envolvido aqui. O que estava envolvido, lembrando, é o juízo de Deus. Não, vamos perder isso de vista. Essas nações tinham contas a acertar com Deus, esses povos tinham contas a acertar com Deus. A iniquidade deles, a maldade, o pecado, as abominações deles chegaram naquela marquinha que Deus traçou. Deus diz: olha, vai chegar até aqui. E evidentemente que Deus, que é o Senhor da história, levou a coincidência, ou seja, no sentido de coincidir, né? Não é coincidência, como as pessoas entendem normalmente, mas é coincidir. É uma coincidência que Deus está controlando, que coincidisse a chegada dos israelitas e eles, como instrumentos, de Deus, executassem esse juízo. Agora, o fator, isso a gente já sabe, né? A informação que é acrescentada aqui é que Deus endureceu o coração desses povos. Não é interessante? Deus endureceu o coração deles. Não é a primeira vez que a gente vê isso na Escritura, nem a última. Isso vai aparecer várias vezes, essa questão do endurecimento. E é interessante como ora ela é atribuída a Deus, Deus endurecendo, Deus endureceu o coração do faraó, por exemplo. E ora é mostrado que os corações estão endurecidos, eles endureceram os seus corações. Muitas vezes, frequentemente, isso está relacionado ao povo de Israel. Mas, como em Isaías 6, por exemplo, ali diz que Deus os endureceu para que eles não crescem. Depois, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele repete esse conceito em relação às lideranças que naquela época também estavam ali rejeitando a mensagem de Deus. No caso de Israel, é um congelamento do seu estado, né, de rebeldia contra Deus. No caso dos incrédulos, aqueles povos pagãos que estavam ali, é algo assim também. É um congelamento do seu estado de incredulidade. Eles já tinham essa predisposição contra tudo que vem de Deus, contra tudo que é relacionado ao Deus verdadeiro, eles preferiram, tinham no seu coração a preferência, a inclinação para seguir a mentira, para seguir outros deuses, etc., adorarem a criatura ao invés do Criador, como Paulo nos explica em Romanos. E o que Deus faz é um efeito catalisador, né? Como a gente costuma dizer, né? É congelar aquilo, não é bloqueando qualquer chance de que eles viessem a buscar ali uma conciliação, um acordo com os israelitas. Como nós vimos, tem uma exceção, que são os gibeonitas, algo que é algo para a gente pensar um pouco, né? É porque se estes aqui, todos os demais foram endurecidos, por que os gibeonitas não foram? Certamente porque Deus não quis endurecer os seus corações. E eles tiveram então essa oportunidade, eles no seu medo, né, na sua na, na, no seu pavor diante de Josué, eles buscaram a paz para serem preservados. Mas aqui você tem a soberana ação de Deus, Deus agindo de forma que ele mostra o seu controle sobre as circunstâncias. Ele usou o meio do endurecimento para cumprir as suas promessas, para cumprir promessas que foram firmadas na aliança. Então, agora eles não mudaram o seu ânimo, eles continuaram querendo guerrear e assim foram derrotados. Josué pôde executar a missão dele com toda a eficácia, ou seja, sem misericórdia, porque eles foram realmente contra ele. Fizeram de tudo, né? Se dependesse deles, eles teriam eliminado o povo de Israel, mas foi o contrário que aconteceu, porque era esse o propósito de Deus. Além disso, além desses corações endurecidos, nós vemos outra questão que é detalhada aqui, que é a questão dos Enaquins. Quem eram os Enaquins? Os Enaquins eram descendentes de Enaque, e assim também eles são descritos em outras passagens. Eles habitavam em alguns lugares como esse que são mencionados aí no nosso texto. E talvez a principal cidade deles fosse Hebrom, realmente. E esses Enaquins, eles recebem um outro nome ali, né? São chamados de Nefilim. Aliás, aqui Enaquins não é bem a palavra, porque Enaquim já é o plural, né? Mas enfim, os Nefilim, ou seja, os gigantes, né? Que são mencionados ali pelos 12 espiões enviados por Moisés. Esses espiões, aliás, esses gigantes, eles habitavam justamente ali em Hebrom, que é o lugar onde são encontrados esses Enaquim, que são descritos também como pessoas de um tamanho, tanto estatura quanto o seu porte físico em geral, é bem acima da média. O que levou os israelitas, os espiões, a se desanimar completamente. Quando eles viram o tamanho daqueles homens, tão grandes, eles falam: não, mas essa terra toda está cheia de homens gigantes. Eles acharam que todos os povos que tinham ali, deduziram, né, que tinha muitos deles, e que as cidades fortificadas, etc., e armados, jamais eles poderiam conquistar a terra. É claro que isso foi incredulidade. Deus deu a sua punição em relação a isso, e lá ficou o povo 40 anos no deserto por conta disso. O interessante é que algumas escavações arqueológicas que foram realizadas numa região que hoje se chama Estelle Es-Safi é justamente a identificada como a cidade Filisteia de Gati, que você vê no nosso texto aqui, é mencionado como uma das cidades aonde esses Enaquins permaneceram. Olha que interessante. E foram encontradas escavações que onde esqueletos foram encontrados de pessoas significativamente, diz o texto da pesquisa que eu fiz aí, né, significativamente maiores do que a média, justamente datados do século 10 antes de Cristo. Olha que interessante. E também por conta disso, um filisteu famoso de Gaza, chamado Golias, né, é considerado um descendente desses Enaquins. Bom, o que significa a derrota desses Enaquim? O que significa isso? Por quê? É porque essa notinha foi colocada aqui. Porque a derrota deles significa que o seu tamanho, a sua força, desproporcional ali em relação à média da raça humana. Vejamos, se trata aqui de nenhum extraterrestre, nada disso, são apenas seres humanos, uma linhagem de pessoas muito grandes, né? E que naturalmente amedrontava os israelitas. Dessa vez eles foram fichinha, né? Como a gente diz por aí, né? Eles não deram para o gasto ali, foram derrotados. E o texto mostra que não há gigantes ali que pudessem conter. Não havia composição de exército, de exércitos, né? Coalizões, uniões, carros, cavalos, obstáculos físicos que pudessem deter o avanço do povo israelita. E esses homens gigantes estão entre essas barreiras, né, e que foram anuladas, né, mostrando que esse extermínio tinha um fundo espiritual muito sério, mostrando essa questão do endurecimento que Deus promoveu ali e dessa derrota dos gigantes. A aliança de Deus com Israel, ela só faz sentido se o papel deles está bem definido. Deus definiu muito bem. Agora a questão é se eles entendem bem esse papel. Aqui eles entenderam o seu papel. Entenderam que o papel deles nessa hora, nesse contexto, era eliminar os povos. Quando eles fazem isso, quando eles se alinham com isso, as coisas caminham bem. A gente tem uma nota de aprovação aqui nas Escrituras. Quando é o contrário, não. A nota é claramente negativa. É evidente que a gente precisa lembrar de novo aqui que a igreja jamais recebeu qualquer instrução para eliminar outros povos, né? Vocês vão sair por aí, vão eliminar os praticantes dessa ou daquela religião. Vocês vão lá, vão invadir os seus locais de culto, vão quebrar as coisas que eles têm lá, vão agredir as pessoas. Vocês têm que impor, né, a condição de vocês. Eu me lembro de um episódio no Rio Grande do Sul, em que um grupo de oração, como eles costumam se chamar, tinha esse costume de num morro, ali numa cidade vizinha, até muito perto de onde a gente fazia os retiros, ali em Sapucaia do Sul, né? E frequentemente eles iam ali, eles achavam que tinham que orar naquele monte. Em um determinado dia eles encontraram praticantes de Umbanda ali, e não é que saiu ali um desentendimento sério, houve ameaças físicas. Sinceramente não me lembro se houve alguma outra consequência maior, mas foi muito vergonhoso aquilo. A igreja não foi chamada para esse tipo de coisa. O nosso papel aqui neste mundo, ele não tem a ver com esse tipo de confrontação. A nossa confrontação é de outro tipo. A nossa confrontação em relação aos povos, aos seus costumes e às suas práticas é uma confrontação da nossa vida, uma vida correta, uma vida que não compartilha dessas mentiras, que não compactua com as coisas do mundo e que tem sim uma palavra de sabedoria que vem das Escrituras, uma palavra que aponta para a salvação, segundo as Escrituras mostram, e que o objetivo maior não é agredir, não é prejudicar, mas elevar a salvação para as pessoas conheçam o Deus verdadeiro, esse domínio, né, entre aspas, do mundo, né, que Jesus ordenou, né, e que nós fôssemos, né, indo fazer discípulos. Essa é a ordem, né, fazer discípulos de todas as partes, de todas as nações. É ganhar pessoas para Cristo, não ganhar pessoas para sermos seus dominadores, né? Que, aliás, o próprio cristianismo padeceu desse equívoco, né? Cruzadas, as conquistas na época das navegações, né? Levando ali supostamente o cristianismo, né, aos povos que precisavam ser catequizados, né? Esse tipo de visão distorcida. É justamente o que acontece quando as escrituras não são vistas da forma correta. Os israelitas estavam fazendo aquilo que era legítimo, não só legítimo no sentido de que eles podiam, mas que eles deviam, tinham obrigação de fazer, e Deus aqui mostra o bom êxito das suas ações. A conclusão que está no versículo 23 nos mostra que a conquista da terra se deu em função das promessas de Deus. Isso resume tudo. Foi graças àquilo que Deus prometeu, foi porque Deus estava empenhado, e Deus estava empenhado porque ele prometeu e porque os seus planos têm que ser cumpridos, que tudo isso aconteceu. Portanto, é o alinhamento a esse plano, o plano não especificamente para Israel, no nosso caso, né, que vai determinar o êxito ou não. Bom, no que nos diz respeito, então, nós temos que tomar esse texto em aplicações que vão, no meu modo de entender, bem além daquilo que é um território e daquilo que é exterminar uma população. Uma vez que nós não recebemos incumbências, promessas nesse sentido, mas temos questões paralelas que envolvem promessas, que envolvem incumbências. Nós recebemos promessas de um lar celestial. Isso nós temos a certeza, a plena certeza absoluta. E é nesse lar que deve estar o nosso foco, a nossa esperança, o nosso investimento naquilo que é o futuro, naquilo que não é da presente era, não é da presente realidade. Então, que nós saibamos ter os olhos fixos nessa realidade, nesse lar que nos está prometido, com todos os benefícios que já são garantidos para nós. E uma vez que nós não recebemos instrução para eliminar ninguém, que cumpramos a missão de alcançar pessoas, saibamos fazer isso, que o Evangelho esteja bem assentado no nosso coração, na nossa mente. Ele esteja nos nossos lábios, ele esteja nas nossas atitudes. Nós conquistemos pessoas para Jesus. Lembrando que nestes dois pontos que foram falados aqui, tanto o lar celestial quanto a missão que nós temos a cumprir, tudo isso, na verdade, já foi conquistado por ele. Nós não temos algo que nós vamos fazer com as nossas forças. Veja bem, lá os israelitas, o texto deixa bem claro que tudo aquilo foi orquestrado, foi planejado, foi cumprido por Deus em última instância. Mas ele quer usar os seus instrumentos. Então, assim como eles, que Deus nos capacite a ter a esperança correta e a cumprir o nosso papel aqui neste mundo da forma correta. Que ele nos ajude, nos ensine nesse sentido. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana.